entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Esse amor, esse amor. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Alvivão no pelo, pode bater palma e fazer barulho à vontade aí. Uma honra pra nós. Sacanagem. Céu, Vivão. Faz barulho aí, gente! Luiz Abatins! Murilo Rufi, o maior gostoso do Brasil! Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. Luísa! Vim pra matar a tristeza essa mesa de bar. Quero tomar todas. Consigo fazer isso agora. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em teus olhos, ganhar teus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Será que dá? Prometo agora, vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo, eu tentando me encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros braços, no abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui. Essa é com você, tá bom? Posso começar? Por favor. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Isso é o Vivão. Esperando ônibus na escola, sozinha, cansada com minhas meias, 3-4. Rezando baixo pelos cantos. Você era uma menina má. Quem sabe o príncipe virou chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Assim, e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem

toda a linha de móveis em até 6 vezes sem juros nos cartões de crédito. E 1+4 sem juros no cartão Paraíba. E mais, colchão Onix e estofados Socimol em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Isso mesmo, colchões Onix e estofados Socimol em até 10 vezes sem juros. Quer renovar sua casa? A hora é agora. Festival de Móveis Paraíba. Paraíba, fazendo sempre o melhor por você. Seria o momento, depois um tchau, um adeus. Não sou de me apegar, nem de me apaixonar. Sou um casualista, solteiro desgarrado. Desculpe, não quis te magoar. Mas o que acontece na cama, não sai do quarto. Ficante não ama, você quem confundiu demais. Só carência casual, mas pra você rolou paixão. Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração. Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão. Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração. Você levou pro coração. Cantar esta moda comigo, vou chamar meu irmão, vem pra cá, Andreus Robson. Simbora na sofrência, meu mano, Daniel Costa. Não sou de me apegar, nem de me apaixonar. Sou um casualista, solteiro desgarrado. Desculpe, não quis te magoar, mas o que acontece na cama, não sai do quarto. Ficante não ama, você que confundiu demais. Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão. Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração. Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão. Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração. Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão. Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração. Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão. Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração. Você já teve uma carência casual? Fala pra mim aí. Mais de 10, mano. Depois é só consciência pesada. Você levou pro coração. Preciso de um conselho pra dor que estou sentindo. Ele tá frio, mal está falando comigo. Isso está me consumindo. Amiga, ele não quis se machucar. Não precisa ficar com raiva dele. Posso dizer até que ele tentou. Se não deu certo, a culpa não foi dele. Eu sei que você sabe alguma coisa. Fala que eu tô pronta pra ouvir. Mas o que ele me mandou te dizer é que ele tá feliz ao lado dela. Foram muitos anos de solidão que você maltratou o coração daquele homem que te amava tanto. Amiga, eu cometi muitos erros. Eu sei que eu mereço esse castigo. Convenci ele a voltar comigo. Mas ele disse que agora está bem, que encontrou alguém que cuida dele, que não fica julgando seus defeitos e sabe que não tem ninguém perfeito. É tarde pra dar nesse desespero. Amiga, você o perdeu. E não me leve a mal. Essa outra mulher sou eu. E essa vai para o meu mano, Orlando, para todos os caminhoneiros e apaixonados do Brasil. Vamos nessa! Deixa cair! Eu vivo pela estrada, com um caminhão nos braços e alguém no coração. Meu amor é dividido, porque eu morro por ela e vivo pelo caminhão. Dois amores diferentes, mas com eles me completo. Eu não vivo em abandono. No calor de uma cabine ou nos braços de quem amo, sou feliz até no sono. No calor da estrada, quase sonolento, qualquer sombra eu encosto, a pensar em quem eu gosto, vou sonhar no acostamento. A noite chega, a saudade aumenta. Se possível, farol alto, pela marca dos 80. Sozinho pela estrada, escutando a voz do vento, no espelho a refletir. Mal começo uma viagem, eu já penso no regresso e nem terminei de ir. Mesmo assim eu vou seguindo, com cuidado redobrado, quando a estrada serventeia. Caminhão é assim mesmo, vai saindo pela estrada, vai entrando pelas veias, no calor da estrada, quase sonolento. Qualquer sombra eu encosto, a pensar em quem eu gosto, vou sonhar no acostamento. A noite chega, a saudade aumenta, agarrado no asfalto, se possível farol alto, pela marca dos 80. Te amo demais, quanto mais amor eu quero mais. Estou perdidamente louca por você. Te amo demais. Calcinha preta. Ai, menina linda, quero beijo. Sozinho preciso do seu amor. Não faz assim. Ai, amor, eu morro de ciúmes quando você me fala de outro alguém. Mas o seu coração é meu, só meu, de mais ninguém. Quer ver? Te amo demais, quanto mais amor eu quero mais. Estou perdidamente louca por você. Fui o alvo do cupido desse teu amor. Te quero demais, quanto mais sofro. Atenção!

jardim já não tem perfume nem cor. Alessandro. Tô vivendo com uma sombra sobre mim e uma nuvem no meu quarto de dormir. Quanto tempo sozinha. Às vezes eu acho que a culpa é minha. Tenho andado atrás dos sonhos que eu criei. Tanto sentimento que desperdicei. Infinito momento perdido na esquina do pensamento. Tudo que eu queria era sentir de novo amor. Eu daria tudo pra sentir de novo amor. Acendesse a luz, esse tipo de energia que seduz e que mostra o caminho. Ninguém vive feliz sozinho. Tudo que eu queria era sentir de novo amor. Eu daria tudo pra sentir de novo amor. E se eu abrir o meu coração, eu só te peço que não me saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança M informa a próxima atração.